Agora é DJ Léo Pressão. Saborinho, o nosso grande amigo parceiro Júlio, lá na JR Versa aqui, Brasil, com a gente. Um abraço pra você, meu irmão. Tá só na mão. Galera, e o quê? Galera, de salinha, sou cheguei pra vocês. Um abraço, obrigado vocês. Pelo carinho, tá todo mundo. Bora então. Bora, meu parceiro Manjinho, você. Toda a galera. Eu cheguei com a gente, só na mão. Bora então. Só pra ficar. Vamos lá! Mas se rolar, se rolar, um papo mais sério, eu não vou esconder que o nosso amor pra ser sincero. Tem que ser desse jeito, vai! Selado, registrado, avaliado, rotulado, carimbado, se quiser. Se quiser, meu mar. Selado, registrado, avaliado, rotulado, carimbado, se quiser. Se quiser, meu mar. Desse jeito, meu irmão. Daqui a pouco tem muita pressão, tem muito funk, tem tudo e a gente vem passando uma sequência. Eu respirei, e o quê? Seus lábios beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Te prepara, meu irmão. Domingo, respirei, sério, do Impala, meu irmão. Seus lábios beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Voa, volta, voa. Meu parceiro Paulinho, puro nego. Hoje o negão vai ser campeão, meu irmão. Decola, meu grito de dor. Voa, vai, volta, voa. Meu parceiro Fernando, meu professor Fernando, minha companhia. Meu parceiro, meu grito do Souza. E a Carminha, um abração também do Léo Pressão, meu irmão. Louco, estou louco por ti. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. O meu coração não suporta um amor assim. O meu coração não suporta. Minha Cinderela, meu mundo é encantado por ti. Minha Cinderela, meu mundo é encantado por ti. Minha Cinderela, meu parceiro Souza, o proprietário do Arte Sol, o Arte Guia. Minha Cinderela, tá com ela. Meu mundo é encantado por ti. Na noite do baile você me deixou, não se despedir. Seu encanto não se desmanchou, Cinderela sou eu. Na noite do baile você me deixou, não se despediu. O seu encanto não se desmanchou, Cinderela sou eu. Seu olhar me encantou, fez meu mundo um mundo seu. Seu olhar. Te mandar um grande abraço à minha amiga Sheila, curtindo aqui o som das melhores. E nossa aí, galera da Evolução aí, ó. A galera da Embarcação, Búfala da Evolução, curtindo aqui o som das melhores. Bora que bora! Galo cantou, é mais. E o nosso amigo Souza também tá aqui no circuito, valeu! O Arte Som! Vou navegar. E a galera da Remixa em peso! Na beira do cais, a maré freia, amor. Com adeus apertado, vou me afastando. Olha só, Richard. Realmente, essa música é para os meus parceiros. Embarcação. Vou falar em evolução, meu irmão. Esses caras, quando saem por aí, é assim, meu irmão. Eu sou um pescador, tenho que pescar. Meu amor. Carlos. Você e mulher. O sol e o te puxa, meu irmão. Te puxa, então vai. No carreado, vai. No carreado. No carreado. Oxe, Brasil. E a gente vai tocando o brigaço, meu irmão. Lanço minha rede no meio do mar e peço ao meu Deus pra me ajudar. É uma atrás da outra. Se tirar de dentro, meu irmão. Bora lá, São Gaetano. Arena do Lido. Ela vinha de dentro do mar. Vinha de longe, cansada, talvez maltratada. Queria falar com um sorriso brilhante. Não tenho um amante para conversar. Parceiro Richard, meu irmão, o microfone é tonto teu, meu irmão. Ai, se eu pudesse, meu irmão. Ah, se eu pudesse um dia desencantar, e dessa vez eu amaria a linda sereia que sonho eu vi nadar. E dessa vez eu amaria. Oxe, a gente vai fazer desse jeito. E que tal a gente pegar desse jeito, já que tá chegando, meu irmão. Chegando, meu irmão. Olha só, novidade. Já cheguei lá no Facebook. É o som do Premiere Virtual. Vai tocar, meu irmão. Camisa suada. Eu me lembrava mais. Hoje a gente vai tocar de tudo, meu irmão. A cor dos teus olhos. Pra mim, todos os beijos eram iguais. Hoje eu voltei atrás. Meu parceiro Paulo, vem essa pescada lá de vigia. Hoje com a gente, meu irmão. Caí nos seus braços, depressa demais. Será que dessa vez você veio pra ficar? Nossa galera também, da embarcação. O Fala em Evolução lá de Salinha. Hoje, hoje. Assim no manhã, vai. Ou me esqueça. Eu já tentei te esquecer. Troquei de amor todo dia. Mas o meu corpo mentia, chamando por você. Será que dessa vez você veio pra ficar? Tipo... Bora lá, São Gaetano, Arena do Retorno, hoje tá... Ser o Marcelinho, pressão, um abraço pra você, meu irmão. Poxa, aqui, sempre. Não entende como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo. fez mal de amor. Eu duvido, duvido, que você não me ama. Eu duvido, no calor desta cama. Eu duvido, em seus sonhos não chamam por mim. Acredito, acredito, que a paixão não morreu. Particularmente, né? O rei do crime! Tá na hora, tá no circuito, valeu! Aquele abraço, DJ Richard! DJ Leandro Pressão! Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem. A primeira vez que eu te vi, amei, apaixonei, senti que era amor de verdade. A primeira vez que eu te vi, amei, apaixonei, senti que era amor de verdade. Me apaixonei quando eu vi os teus lindos olhos brilhando em outra direção me olhando. E eu não resistia pra você. É desse jeito, meu irmão. Num forrozão pra você. Bora lá, meu irmão. E sem uma chance pra dizer o quanto estava apaixonado por você. Fábio Zuber, valeu meu parceiro, mais uma vez, junto! Sei que sempre errei e que talvez eu não te mereça. Nossos mega prima hoje aqui, lá do bairro do Pepeu, seu meu hoje aqui, sempre! Vejo teu olhar, tuas lembranças não me deixam. Valdinho dos teclados. a gente tá tocando o forró, meu irmão. Dia 24 de julho é a vez do Léo Pressão chegar. Tem a cara, meu irmão. Agora em carreira solo, meu irmão. É demais, meu amor. Te encontrei essa noite e te dei meu coração. Nunca mais te esqueci. Te levei. Dá pra levar aí pra galera, tá legal? Vamos lá! Olha meu grande amigo e parceiro de Elson também! Tá de braços com a gente, um abraço pra você, Murilo! Fala aí, meu parceiro, seu Bani! Meu amigo, seu Bani, tá de braços! Olha só, pensei que o cara tinha saído fora, o cara ali tá só de boa, olha! E o quê? Liberta teu coração, eu disse mais. Você já sabe o que eu quero. Bora lá, Richard! Vamos chegar, meu irmão! E pra galera que pediu, a gente vamos detonando! Banda 007. Embarcação! Búfalo da Evolução lá de Salinas! Chute de misturado, Jaquim! Daqui a pouco liga o sino. E aí, Fábio? E a nossa equipe? Saldo negativo aí no balé. Rapaz, o que é isso? Fábio, Léo Pressão! E Richard pra vocês! Tem ouvido, e era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso. Deus, gente, assim, meu irmão. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor. Meu parceiro Frank, lá da Cachoeira, ao Pode Greia, mocha no circuito. Da 007. Deixa meu amor, deixa o mundo saber, baby, como você é. E os problemas. Olha só, Fabio, ainda um, oxe. Esse CDzaço estará lá no Melody Brasil. E som dos Melody, meu irmão. Mas sou original. Já me ganhou, agora é só me levar pra você. Asas do amor, asas do amor. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha. E a gente vai tocando o demônio. Só na moral aí. Vai, Fabinho. Arrumei as malas mais de uma semana. Só falta você me chamar. Pra eu fugir com você, mudei meu status. Já tô namorando. Banda 007. Joy. olhou. Agora minha vida acredita, nunca acreditei em amor à primeira vista. Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer do nada e quem diria que do carro agora até tirei meu som. E quem me viu se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia. Nós também com o rei do crime. Se visse hoje na... Daqui a pouquinho tem a sua, pai. Okay. Já, já! Agora é só sorveteria. Só eu e ela, quem diria que o cachaceiro virou um homem de família. E a gente vamos chegando assim de verdade. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. E a gente vamos chegando assim na pressão pra galera! E aí, Léo Pressão! Esse jeitinho a gente vamos pra cima! Joga o bracinho pra cima, alguém tá solteiro! Alguém tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! E bora na pressão! Bora na pressão! Léo, Léo! Vai, vai, vai, vai, vai, garoto! Júnior Santorini! Meu parceiro rei do crime! O Juninho, sempre! Rebola, e vai rebolando, rebola, rebola, rebola. Canta comigo assim, meu irmão. Bota na pressão, Lavará. Bota na pressão, DJ Léo. Bota na pressão, vida o assim. Aí o som gaitano, arena do retorno. Bota na agora. Meu parceiro Guilherme, meu parceiro Marcelinho Brasil. Meu parceiro Rei, uma criada. Bom, cheguei. Meu Marlon da Serradina. Um abraço pra você, meu irmão. Meu parceiro Pinheiro da Remixa. E doida. E doida. E doida. E doida. Bora no carimbó, bora no carimbó, no carimbó, no carimbó. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, assim, meu irmão. Cadê a pressão? Vai. Seu Rodrigo, lá da Cachoeira, um abraço pra você, meu irmão! No meio do pitch. Alô, Melly! No meio do pitch. No meio do pitch. No meio do pitch. No meio do pitch. será que tá apaixonado? Dá um grito aí. Só quem tá apaixonado, levanta a mãozinha pra cima e dá um pedacinho com o meu. Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. Não era pra ser escondido, já que não é mais. Bora então! Acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, o Leandro. Melhor produção de Castanhal. Aonde foi parar o seu juízo? É, Fábio, essa aqui é a novidade e a galera vai gostar, meu irmão. Meu parceiro, o rei do crime. Um abraço pra você, meu irmão. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. E o quê? Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Léo Pressão. Nosso sossego, mas... Ele tá na área, meu irmão. E a mais, minha obediência não te satisfaz. Uhul! Me traía e eu dizendo a todos da minha maravilha. Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. Léo Pressão. Ficar contigo. Tantos milhões de seres tão perdidos. No meio de toda essa guerra, eu escuto sua voz. A luz que sobrevive na escuridão e traz a minha paz com teu perfume, com teu abraço. Nossa galera também, o Marcelinho, hoje é de Guajinha. Toda a nossa galera também do Gol Pressão. Valeu! Bora, Jackson! Levando meu amor até você. Aí, São Gaidano! Tá por aqui curtindo só nas melhores. Juntinho com nosso amigo Nenê. Hoje eu quero tequila, hoje a festa deu bom. Hoje eu quero Xandão, quero whisky do bom. E o nosso amigo Bola da Banca Viagem, Juntinho e Michulado já aqui. bom. Então segura, vai. A discussão, mas agora nem dei atenção. Peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei os irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram pro dono de logo você. Eu tô ligado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui. Partiu e o búfalo me espera. Fui. Partiu e o búfalo me espera. Fui. Partiu e o búfalo me espera. Eu tô ligado com a mulher e eu vou dar fuga. Vamos nossa galera também, vendo o crime aí com a gente de longe também. Partiu e o búfalo me espera. Fui. E deixa na batida, e deixa na batida. Peraí, peraí, peraí. Peraí que a onda hoje, ainda hoje tem repá. E quem será? Quem será o campeão dos campeões, meu irmão? Será que é o Paysandu? Só ganha do Paysandu, não grito! Cadê a galera do clube do Remo? Meu irmão tá muito fraco, tá muito fraco, tá muito fraco. Eu acho que hoje o Fluminense vira de vez, meu irmão. Eu acho que a Ponte Preta perde hoje. Será que o Paysandu vence a Copa Verde, meu irmão? Então bora liberar aqui as Arlequinas Tuna! Vamos lá, Bidel! Bora, meu parceiro, bora lá! Um abraço pra você, meu irmão! Coração quente e esfria. Tô naquele porque vem dançar vicia. Nesse mundo mesmo, aprendendo com os tombos. Eu sou muito boa, mando nessa melhor. Que as alerquina que é o vilão e os coringa. Que as alerquina que é o vilão e os coringa. E os peipa que é lua, só tu nas pega pra escula. Que as alerquina que é o vilão e os coringa. Que as alerquina que é o vilão e os coringa. E os peipa que é lua, só tu nas pega pra escula. Que as alerquina e os coringa. Bate na palminha, só quem é do Paysandu aí, só quem é do clube do Remo, dá um grito aí, só quem é do Paysandu hoje, ainda tem repá, meu irmão, 1-1, ficou o primeiro jogo, eu acho pra mim vai ser pênalti, nos pênalti, meu irmão, assim garoto, eu vou partir nessa tanga. Tem alguém do leão aí?